tom de voz meio angelical, falando das coisas belas e das coisas simples, mostrando como belo pode ser simples e simples pode ser belo. Ai, ai, ai, ai. Ele chegou descontraído, chegou filosofando num tom de voz meio angelical, explicando o fenômeno e a compreensão da agricultura celeste, do amor e do coração. Comovido ele pediu que tentassem lhe compreender, agradeceu a atenção dispensada, distribuindo rosas que colhia no ar.